apronta, conspira contra. Infeliz, na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião. Tem gente que não pode ver ninguém feliz, apronta, conspira contra. Infeliz, na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião. E vem chegar com a compra, corre pro portão. Zoião, zoião. Sabe quem paga a vista e quem faz prestação. Zoião, zoião. Quem tá comprometido, quem tá de pegação. Zoião, zoião. É até talarico, que é a mulher do irmão. Zoião, zoião. Maior do que a barriga, imagina. Escuta, esse não entra na China. Pescoço de girafa na esquina. Bolando um plano infalível, tipo cebolinha. Traquina, sabe das coisas sua e das minhas. Minha, inveja, alegria de todo mundo. Tinha, que purifica a alma, vagabundo. Perde a linha, pegou o bonde agora e já quer ir na janelinha. Gente sem visão, sem amor. Com o olho do tamanho de um hambúrguer no progresso do trabalhador. Peço ao orixá, ao senhor, me livra dessa zica. Isso é atrasalado, é rancor. Tem gente que não pode ver ninguém feliz, apronta, conspira contra. Infeliz, na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião. Tem gente que não pode ver ninguém feliz, apronta, conspira contra. Infeliz, na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião. E vê chegar com a compra, corre pro portão. Zoião, zoião. Sabe quem paga a vista e quem faz prestação. Zoião, zoião. Quem tá comprometido, quem tá de pegação. Zoião, zoião. É até talarico, que é a mulher do irmão. Zoião, zoião. Criador de briga, semeia intriga. Faz o que tava junto, perder a liga. É mentira pra cá, fofoca pra lá. Pipoca, se toca, rapaz. Entre o malandro e o mané, você sabe muito bem quem ele é. A fala é blefe, puxa saco do chefe. Tudo no interesse sujo, mequetrefe. Zóio de fura-lupa, zóio de tandera. Esconde que se ele vê já era. Arruda, Deus ajuda, até cético. E esse teu olho gordo carece de um colírio dietético. Tem gente que não pode ver ninguém feliz, apronta, conspira contra. Infeliz, na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião. Tem gente que não pode ver ninguém feliz, apronta, conspira contra. Infeliz, na vila a gente logo aponta e diz: esse aí é zoião, zoião. Cê é louco, hein, MC, se manda aí, mó bico sujo, hein. Zoião, zoião. Cheguei com a compra, viu logo que tinha Danone, espalhou pra vizinhança. Zoião.